Brigas originadas por discussões bobas são responsáveis por um número muito grande de mortes. Quase todos os dias acontece alguma na região metropolitana de Curitiba. E quase todo mundo tem um amigo, um parente, um conhecido que já perdeu a vida numa situação boba dessas. A melhor coisa a fazer é evitar discutir. Uma das principais causas de brigas são discussões no trânsito, que também são responsáveis por diversas mortes. Mesmo que alguém te xingue no trânsito, porque você deu uma cortada em alguém, furou um sinal, qualquer outra coisa, nunca discuta. Finge que você não ouviu nada e continue no teu caminho. Nunca ache que você sabe lutar e que pode ganhar a parada. Se você nunca praticou nenhuma arte marcial, é porque você não sabe brigar. Se você só brigou no colégio, porque alguém quis te roubar o lanche, então é porque você também não sabe brigar. Se você não é treinado pela Polícia Federal, ou se você nunca brigou numa situação de perigo real, é porque você não sabe brigar. E se você já brigou, então você sabe que nunca é uma boa fazer isso. Saia correndo. É o único jeito de não se ferir. A arte marcial mais eficiente que eu conheço é a corrida. Se você não estiver carregando nada e estiver sozinho, tenha certeza que sair correndo é a melhor alternativa. Grite. Ninguém gosta de chamar atenção para esse tipo de coisa. Se você gritar, pode espantar o agressor ou, no mínimo, chamar a atenção de outras pessoas. Com as testemunhas por perto, os briguentos podem desistir de querer te agredir. Lembre-se que brigar e agredir são crime e você pode ficar marcado com antecedentes criminais e não poder mais fazer concurso. Ou então, se você cometer algum crime, você pode pegar uma pena mais pesada ainda. A rixa é um confronto físico que pode se dar até à distância, como, por exemplo, os arruaceiros que arremessam objetos uns contra os outros, sendo que o perigo gerado pelos participantes tem uma presunção absoluta e não precisa nem ser provado por perícia. Participar de rixa tem uma pena de detenção de 15 dias a 2 meses. Se tiver lesão corporal de natureza grave, tem uma pena de até 2 anos de detenção. Lesão corporal tem de 3 meses a 1 ano e, se for grave, de 2 a 8 anos. Lembre-se, ninguém com o mínimo de inteligência se arrisca numa situação de perigo real contra um desconhecido, se tiver outras alternativas. Passe essa dica adiante.